assinatura de António Sérgio, assistência de realização de Vítor Barão, controle técnico hoje Carlos Moutinho. Boa tarde. Done with Mirrors. Aerosmith. Então, para todos, boa tarde. É mais uma edição do Lança-Chamas no FM Estéreo da Comercial e no seu horário habitual 17:18, as 7 vidas do heavy metal que tiveram o Aerosmith e o título de abertura Let the Music Do the Talking, do álbum novo Reforma, Done with Mirrors. Lança-Chamas tem hoje, além do modo, as notícias relativas à vida dos fã-clubes e às suas atitudes também em relação a certas coisas que mereciam atitude, a passagem de destaque para um dos fenómenos também, um prémio Lança-Chamas para 1985 da guitarra solo. Yngwie Malmsteen. Aqui está finalmente em destaque no Lança-Chamas o prémio para a melhor guitarra de 1985, segundo o nosso balanço feito há duas semanas aproximadamente. Yngwie Malmsteen's Rising Force, genérico do álbum Marching Out. You say the end of time is coming far to me. My love for life is torn and vain through all the years. What's the answer to the question that we have been searching for? Can you tell? Don't wanna fall apart before we have the chance to try. Sejamos edição de sábado, FM Estéreo do Comercial, ainda mais som para aquilo que pretende ser hoje o destaque principal desta emissão, relativo ao álbum do Yngwie Malmsteen e do seu grupo Rising Force, de genérico Marching Out, títulos ouvidos I'll See the Light Tonight, Don't Let It End e Disciples of Hell. Thank you. MV Malmsteen's Rising Force, Marching Out, destaque na emissão do Lança Chamas 2 FM Estéreo da Comercial, às 7 vidas do Heavy Metal, a voltar mais daqui a pouco. A rádio também ao sábado para os Heavy Metalists ou Headbangers, numa rádio local, a Rádio Tejo, Sintonia, FM 102.4 MHz, entre as 15 e as 16h30, lá perto apenas, Rádio Tejo, o culto do massacre. Já pronto o número 2 do órgão dos Heavy Metal Zombies Paranoid, do gente amiga de há muito tempo aqui do Lança Chamas, Renascimento do Metal, Folha 2, pedidos ou informações para a Rua Tomás da Anunciação, 58 Quarto, 1300 Lisboa. Twisted Sister, Leader of the Pack. Destaque de Yngwie Malmsteen, no Lança Chamas de hoje mais um espaço para avulsas, desta vez para o Leader of the Pack, single adiantado do álbum novo dos Twisted Sister, não é assim de grande espingarda de qualquer dos modos. Vamos passar a outros sons, Y&T, Down for the Count, o álbum novo, e o título In the Name of Rock. Yeah. Chinese go blowing away. Like an old gunslinger with a quick itchy finger, I squeezed it on the trigger for fame. When he took the stage, he knew they'd remember his name. He's on! In the Name of Rock'n'Roll, os YNT do novo Down for the Count, ainda a aguardar tempo para passagem de destaque aqui na emissão do Lança-Chamas. Do purgatório do heavy metal, o seguinte comunicado, queremos tentar resumir a respeito de um artigo recentemente publicado no semanário Êxito sobre as tardes ao vivo do Lança-Chamas no Rock Rendezvous. Vem por este meio a direção do purgatório do heavy metal tomar a posição que sempre foi regra no fã-clube da verdade. Com efeito, não coube ao nosso fã-clube, citamos a ideia ou a organização da iniciativa em causa e muito menos o purgatório se ofereceu para cobrir qualquer prejuízo, embora de facto tenha sempre dado o seu apoio e colaboração, quer a esta iniciativa, quer mesmo ao programa Lança-Chamas da Comercial. Tendo considerável respeito por todos aqueles que neste país exercem jornalismo e mesmo sendo completamente alheios à errada notícia, não quis, no entanto, o purgatório do heavy metal deixar passar em claro tal lacuna. Faz assim justiça àqueles que, na realidade, foram os impulsionadores da louvável iniciativa, ultimamente levada a cabo no Rock Rendezvous e, como todos sabem, cabe à direção do Rock Rendezvous e à indispensável presença do Lança-Chamas. A nossa luta pelo heavy metal, dizem eles, continua sempre ao lado da verdade. Somos hoje e sempre o purgatório do heavy metal. Thanks. Till we fall. Lanças do Lança-Chamas e um título, aliás, o título tema de um álbum espetáculo, o número 2, o grande crescimento dos norte-americanos Wasp, The Last Command. Esta é quase uma chamada também às locais do Lança-Chamas, já que o disco já circula no nosso mercado. Comercial. Lança-Chamas, última avulsa, antes de regressarmos à passagem de destaque hoje de Marching Out, de Yngwie Malmsteen. Esta é uma curiosidade de descoberta entre as barreiras difíceis que se levantam a quem tenta localizar o outro hard rock e heavy metal mesmo possível nas zonas do leste europeu. Curiosidade que Vítor Barão trouxe hoje aqui à cabine do Lança-Chamas, os polacos TSA. TSA e o álbum de 83, Heavy Heavy Metal, de que destacamos o tema Black Sabbath. A 20 minutos, aproximadamente das 18, o regresso a Yngwie Malmsteen, ao grupo Rising Force e ao álbum Marching Out. São os dois títulos finais da passagem de destaque hoje aqui no Lança-Chamas para Yngwie Malmsteen's Rising Force, álbum Marching Out, exatamente os títulos Soldier Without Faith e Caught in the Middle. Chamas sábado, o ZFM Estéreo da Rádio Comercial 17, 18, as 7 vidas do heavy metal, foi destaque hoje para o sueco Yngwie Malmsteen, grupo Rising Force, álbum de 1985, Marching Out, praticamente tudo sueco, no final desta emissão do Lança Chamas de hoje, pelo menos a jogar pelo cruzamento com Night After Night, do álbum Burning Rock, os loiros Trash. Many times.